alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador, é onde eu fico em oração, junto aos pés do Salvador. Pés do Salvador, é ali onde a esperança traz alívio ao sofredor, é ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é os pés do Salvador. Com casas que tenham conforto. Talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo. Os pés do Salvador.